Introdução Workshop 626. Um padrão para a criação, circuito magnético e gravitacional. Hidrogênio e carbono 14. Campo gravitacional, retroalimentação para o criador. Tudo na gemiosidade. O cérebro fornece sua própria energia. Dois sistemas nervosos. Messias. O workshop de hoje é profundo conhecimento sobre como os plasmas funcionam e interagem e, de certa forma, todos eles seguem um único padrão. Não importa como os nomeamos, se os chamamos de corrente elétrica ou corrente Foucault, ou em plasma, magnético e gravitacional, ou em eletricidade, que é positivo e negativo. Em princípio, é tudo a mesma coisa. Muitas vezes no passado discutimos que o que chamamos de eletricidade é, na verdade, campos magnéticos. O Sr. Cash começou explicando que na física uma corrente elétrica fluirá em uma direção até encontrar uma resistência e essa interação dará uma retroalimentação à fonte, dizendo-lhe para fornecer energia ao longo da linha de conexão. Mas nada acontecerá a menos que haja um circuito completo ali. Por exemplo, se tivermos uma bateria como fonte, nada vai acontecer até que os fios positivo e negativo sejam conectados em um circuito completo, passando pelo dispositivo que pode usar assim a corrente. O dispositivo, por meio da diferença de potencial, faz com que a pressão mais alta da bateria flua para a pressão mais baixa, que é o dispositivo, e o fluxo de eletricidade é chamado de corrente. Embora estejamos escrevendo eletricidade no estado da matéria aqui, o mesmo padrão é seguido no plasma. Um exemplo de plasma seria o Sol. Ele envia campos magnéticos invisíveis para a Terra e recebe de volta campos gravitacionais da Terra, completando o circuito. Para que o plasma flua, é necessário que haja uma conexão. De certa forma, a Terra é filha do Sol, então ela tem essa conexão de ter o mesmo espectro de força de campo e forma um circuito fechado entre as duas entidades. Agora o plasma pode fluir porque o mais forte dá o mais fraco. Esta é apenas uma explicação geral aqui. Há mais detalhes sobre como o plasma funciona. Poderíamos dizer que o Sol é como uma bateria de corrente contínua e a Terra é um aparelho elétrico. Os fios seriam como os campos magnéticos e a força do campo é como combinar uma bateria de 12 volts em um aparelho de 12 volts. O aparelho cria uma demanda ou uma necessidade para que o plasma se dê. O Sol, então, é realmente como uma bateria ou um fornecedor de energia e esse é o padrão de como o plasma funciona em todo o universo na criação. No entanto, a grande diferença entre a matéria e o plasma é que a energia para toda a vida é inerentemente parte do próprio plasma. Trata-se de aprender a trabalhar com campos magnéticos para se conectar à fonte através da criação de um link e do fechamento do circuito dos campos magnéticos e gravitacionais, e quando temos uma necessidade, ela é automaticamente atendida. Isso significa que ao criar mentalmente um sentimento de separação, estamos bloqueando o fluxo de energia para nós mesmos e então tentamos roubá-la assim dos outros. É por isso que estamos sendo ensinados que já estamos conectados e como isso funciona. Bom, para não ficar confuso, a maneira como os cientistas do estado da matéria definem a corrente de Foucault não é como o Sr. Cash define. Quando induziram um campo magnético e um fio com corrente elétrica fluindo através dele, eles perceberam que isso fazia com que a corrente fluísse no que eles pensavam ser o sentido contrário dela. Em outras palavras, para eles era uma anomalia, e na língua inglesa eles chamam essa corrente de corrente eddy, e a palavra eddy se refere à parte de um rio que flui no sentido contrário. Para eles, existe apenas a parte do campo magnético fluindo em uma direção e não existe um campo gravitacional fluindo na direção oposta. Eles têm apenas metade da história. A verdade sobre o plasma, e como o Sr. Cash o define, é que sempre que há um campo magnético fluindo em uma direção, há automaticamente um campo gravitacional de força diferente fluindo na direção oposta. Isso não é uma anomalia. É assim que o universo funciona. Como esse padrão se aplica ao Criador e à criação? Nos últimos anos aprendemos muito sobre hidrogênio como plasma fundamental, carbono 14 e muitas outras coisas. Lembre-se de que o hidrogênio tem apenas um próton e um elétron e é considerado instável, enquanto o deutério, que tem um próton, um nêutron e um elétron, é considerado estável porque é equilibrado. Agora vamos aplicar esse conhecimento de maneira prática sobre como o universo é criado. A maneira como eu entendi o ensinamento é que o Criador ele irradia sua energia com o plasma de hidrogênio por toda a criação e ela atinge tudo igualmente. De certa forma, é como um campo magnético. Mas como ele retorna ao Criador? Qual é a sua retroalimentação? O hidrogênio sai e interage consigo mesmo e se torna plasma e o plasma emite carbono 14 como retroalimentação para retornar ao Criador. Este é o campo gravitacional. e à medida que viaja de volta ao Criador, ele interage com outras coisas como elementos e campos, e isso leva à criação de novas condições, células, órgãos, planetas, luas e mais coisas. Mas eventualmente ele volta ao Criador. Isso soa muito semelhante à forma como nossa alma faz sua jornada de volta ao Criador, não é? Bom, deve ser o mesmo padrão. O que é interessante é que ao falar sobre Tesla como magnético e o Professor Mayo como gravitacional, o Sr. Cash parece estar insinuando que os campos magnéticos e gravitacionais eles agem separadamente e cada um tem sua própria vida. Sabemos, é claro, que é realmente o mesmo campo, só que quando ele volta nós o chamamos de campo gravitacional. No entanto, ambos os cientistas criaram suas próprias teorias sobre suas invenções com eletricidade. Infelizmente, não tem informações suficientes para falar muito sobre o que Tesla, que é magnético, e Mayo, que é gravitacional. Talvez seja apenas no estado da matéria que fazemos essa diferença, e talvez ambos estivessem trabalhando com campos magnéticos. O professor Mayo trabalhou muito com indutores, que na verdade são apenas fios de cobre enrolados em ferro ou ímãs, que fazem com que a corrente no fio flua para trás. Mais uma vez, isso ocorre porque eles negam que já exista um campo gravitacional ali fluindo para trás, e eles talvez estejam apenas intensificando esse campo gravitacional. Infelizmente, os detentores do poder não estão permitindo que o conhecimento sobre a eletricidade avance. Os primeiros cientistas, como Tesla, Maxwell e Heaviside, descobriram muitas outras fórmulas para a eletricidade, mas elas não foram divulgadas ao público. Ficamos presos apenas à corrente alternada e à corrente contínua. E parece que o professor Mayo não está avançando em seu trabalho. Obviamente, se ele fizesse uma descoberta sobre o plasma, ele teria grandes problemas. Bom, esperamos que o Sr. Cash logo rompa essa barreira de repressão e que todas as ciências se fundam no conhecimento da criação. Bom, chegamos novamente ao tema da gemiosidade. Se pensarmos sobre isso, o que tomamos como ponto de referência no espaço para nos estabilizarmos? Na Terra temos nosso corpo e ele é uma referência à estrutura física da Terra. Quando um plasma é criado no espaço, ele precisa trocar energia com outro plasma em uma interação do tipo de loop infinito que lhe traz assim estabilidade. Talvez para que ele não salte por todo lugar. Isso é chamado de plasma gêmeo, alma gêmea, estrela, sistema solar, universo e tudo mais. A dualidade é a lei da criação do plasma e isso não pode ser feito de outra maneira. Ele apenas nos deu uma compreensão geral disso e não como isso funciona. Se o seu propósito é trazer estabilidade, então será que a nossa estrela gêmea teria que estar em algum lugar no extremo oposto do espaço para nos equilibrar? Então como ela pode se aproximar de nós? Certa vez o Sr. Cash disse que quando a nossa estrela gêmea se aproxima de nós, ela altera nossos campos. Será que isso significa que a estrela gêmea pode se mover independentemente da localização do nosso Sol? Talvez a gêmea física tenha regras diferentes da gêmea da alma. Ele disse que cada uma das almas gêmeas é independente uma da outra, mas que o comportamento e a energia delas afetam uma à outra. Como o micro está no macro, isso significa que os átomos também têm gêmeos. Parecia que ele estava insinuando que o gêmeo do átomo é diferente do gêmeo dentro da estrutura do átomo. No próprio átomo, o nêutron é como a alma do homem, o próton é a alma da fisicalidade e o elétron é a fisicalidade. A interação do nêutron com o próton leva à criação do elétron. Essa é uma compreensão muito diferente da física do estado da matéria. Então onde estaria o gêmeo do átomo? Nesta dimensão ou em outra? Então o átomo ele seria como o nosso corpo ou pessoa. Será que existe um gêmeo da nossa pessoa aqui na Terra ou em algum lugar no universo? Se temos plasmas dentro de plasmas e dentro de plasmas, como isso afeta o gêmeo de cada plasma? Há muito mais a ser revelado neste ensinamento aqui. Em resumo, a alma gêmea no plasma não é a alma gêmea que é uma ideia romântica da cultura popular que conhecemos. Em vez disso, é uma lei estrutural sobre como os plasmas são formados e podem existir no espaço. Tudo isso leva à compreensão de que existe apenas um processo para criar no mundo da criação. Tudo começa com o Criador emitindo raios, ou os raios cósmicos, ou o hidrogênio, ou o plasma fundamental, e o campo magnético ele interage consigo mesmo, ou vibra e cria ondas, e todos esses são, em essência, a fonte da criação. Então, o que eles se tornam depende de como eles interagem com o lugar, posição e posse e criam tempo. Sua manifestação na fisicalidade se torna as estrelas, planetas, galáxias, universos, a alma do homem, os universos paralelos, ou gêmeos, de tudo mais. Este é o resumo da criação e não pode haver exceções. É assim que é feito. As exceções são quando não entendemos e inventamos coisas em nossa cabeça. Isso significa que existe uma alma do sistema solar e ela tem uma alma da fisicalidade do sistema solar, mas não a vemos ou não entendemos o que é. A interação das duas leva à criação dos planetas. E outras interações levam à criação da alma do homem e de nós, humanos. A maioria de nós, buscadores de conhecimento, não compreendeu a totalidade desse conhecimento e que a criação usa esse mesmo processo, não importa o que crie. Vamos usar o mesmo processo quando nos transmutarmos através do universo. Não há motores girando as esferas celestiais. Elas giram devido à interação dos campos magnéticos e gravitacionais. O campo magnético do Criador é hidrogênio e o campo gravitacional é carbono 14. Então o Sr. Cash disse que um único raio do Criador criou tudo, e agora ele está dizendo que o raio é mais como um campo do que um único raio e que quando vibra cria ondas. Entendo que ele quer dizer que o campo ele vibra enquanto viaja e cria assim ondas que são diferentes das outras interações de campo que ele faz. E isso é o mesmo quando o carbono 14 viaja de volta para o Criador, ele também vibra e cria coisas. Portanto, se dois desses campos vibratórios se chocarem, haverá muita poeira e detritos, mas também enormes quantidades de energia. Agora podemos entender de onde vem toda a energia para gerar todos os planetas, sistemas solares, galáxias, universos e únicos. A energia vem dos raios cósmicos e de nada mais. Como nossos cientistas não entendem isso, então eles procuram energia em ímãs giratórios e no que eles chamam de movimento perpétuo. Mas o próprio plasma funciona com base no movimento perpétuo. O conhecimento incompleto do homem levou a humanidade aos problemas que temos hoje, de que não conseguimos entender como as coisas realmente funcionam. Nem sempre foi assim, nossos ancestrais compreendiam como o plasma funciona e utilizavam. Mas como todos estavam isolados em aldeias, eles não podiam unir a humanidade no conhecimento. Mas por que ele disse que vemos que os humanos compreendiam em todos os sistemas planetários em diferentes locais? Será que o homem era tão avançado que podia viver em diferentes planetas do nosso sistema solar ou em outros sistemas solares? Já faz muito tempo que o Sr. Cash nos ensinou alguns segredos sobre os magraves que, como ele disse corretamente, nunca compreendemos. Por que enrolamos o fio de cobre? Não é essa a estrutura do plasma? Não é assim que a luz viaja de um ponto ao outro? Para compreender a totalidade, precisamos entender como a energia é transferida. Provavelmente é também assim que a eletricidade flui através dos fios de cobre e não diretamente dentro do fio, como nos dizem os especialistas. Essa é outra informação importante que teremos que esclarecer em algum momento. Então houve também uma analogia de como geramos eletricidade. O hidrogênio é como um ímã giratório no centro do gerador e o carbono 14 é como o fio de cobre pelo qual ele flui. A interação do hidrogênio com o carbono 14 gera uma enorme quantidade de energia. Então ele trouxe esse conhecimento para o funcionamento do cérebro. Há muito conhecimento oculto na descrição dele sobre o funcionamento do cérebro que é difícil de desvendar aqui. E o que eu entendi é que a dimensão da energia do cérebro é totalmente diferente da dimensão da fisicalidade. Em primeiro lugar, o cérebro é feito de ganja, hidrogênio e carbono 14, e ele mesmo testou isso fazendo baldes de um ganja de cor creme na Itália. Portanto, a massa gelatinosa do cérebro é na verdade um plasma ganja que se conecta ao Criador através dos campos de hidrogênio e carbono 14, que são na verdade os campos magnéticos e gravitacionais em uma conexão de circuito fechado com o Criador. E em termos de plasma, a alma do homem acumulou enormes campos magnéticos durante sua experiência de vida na fisicalidade na Terra, o que equivale a 50 bombas de Hiroshima quando ela deixa o corpo. Mesmo tentar entender como o cérebro usa megawatts de eletricidade equivalente, é muito difícil para os cientistas do estado da matéria compreenderem. Em vez disso, eles criaram essa teoria que praticamente se tornou um fato, de que o corpo ele quebra a glicose na presença de oxigênio e produz assim adenosina trifosfato, que é ATP, que eles dizem ser como as células obtêm a sua energia, sim. E o Sr. Cash disse que tudo isso é uma grande bobagem. A energia para fazer o corpo funcionar vem da interação de dois campos magnéticos que não são iguais entre si ou estão desequilibrados. Lembre-se de que o mais forte alimenta o mais fraco, é assim que as células funcionam, mas a energia ela deve vir do universo através dos raios cósmicos ou dos campos de hidrogênio e carbono 14. É o mesmo que acontece quando giramos um ímã dentro de um gerador. Pense nisso. Eles dizem que a eletricidade sai do ímã, mas o conhecimento deles para por aí. As cataratas do Niágara giram os mesmos ímãs há mais de um século, e ninguém nunca disse de onde vem essa energia, e eles não têm permissão para perguntar. Os cientistas descobriram que as emoções estão relacionadas a certas áreas do cérebro, e então eles relacionaram essas coisas aos hormônios, à transferência química, ao sistema nervoso e ao estado da matéria e coisas assim. O Sr. Cash começou a falar sobre os isótopos e como eles consideram em termos de número de nêutrons e prótons e tudo mais. No plasma, não precisamos de termos como isótopos, porque tudo tem uma força de campo específica e diferentes espectros de força de campo incluiriam diferentes isótopos. Portanto, não há necessidade de dar um nome especial a isso. Da mesma forma, as diferentes emoções são diferentes forças de campos magnéticos. As diferentes áreas do cérebro relacionadas a diferentes emoções são baseadas em diferentes densidades de campo plasmático no gancho cérebro. Pelo que eu entendi, a razão pela qual o cérebro é macio é para que ele possa misturar diferentes densidades de plasma e, a partir disso, criar diferentes emoções, porque ele próprio é uma estação de conversão de plasma dinâmica. Mas mais do que isso, a alma do homem está no centro e conectada ao Criador. O campo gravitacional de retorno ao Criador é o carbono 14, que tem um espectro de energias que cobre todo o universo. Tudo depende de como ele interage com o plasma de hidrogênio. Isso significa que o homem tem o potencial de experimentar emoções universais. Em outras palavras, nosso cérebro foi conectado diretamente ao Criador. Isso também indica que o cérebro pode operar por conta própria e não precisa do coração ou da fisicalidade para viver. Ele é autossuficiente em energia por si só. O cérebro é dividido em duas metades que estão energeticamente desequilibradas e, portanto, interagem e se alimentam uma da outra. Há mais do que isso. Existem dois sistemas nervosos separados que nunca conhecemos. O que conhecemos é o sistema nervoso espinhal, que controla a fisicalidade. Se esses nervos forem cortados, os membros não funcionam. O segundo sistema nervoso desce pela frente do corpo e controla as emoções, que é invisível. Os dois sistemas interagem em uma gemiosidade e se alimentam mutuamente. Portanto, se a medula espinhal for cortada, não morremos. A parte da fisicalidade do nervo é cortado deixará de funcionar, mas a gemiosidade alimentará o corpo e os órgãos também para mantê-los vivos. A glândula tireoide é de alguma forma controladora desses dois sistemas nervosos na garganta. Ela também tem o formato de uma borboleta, a glândula tireoide, refletindo assim os dois sistemas. O cérebro fornece sua própria energia. É interessante porque existem certas práticas espirituais em que você guia a energia para cima pela coluna vertebral e vai para baixo com a energia pela parte frontal, completando assim uma circulação de energia. Quando a cabeça é cortada, a conexão com a gemiosidade é cortada e a fisicalidade morre. Nas escrituras indianas, sempre que um adepto espiritual muito elevado que alcançou siddhas usa suas armas de energia para fins malignos, quase sempre eles cortam a cabeça dele. Agora entendo que esses são poderes de plasma e não vêm dos deuses esses poderes, como Shiva, por exemplo. Em vez disso, eles vêm de nossa própria alma, mas recebem a permissão e orientação dessas deidades, como Shiva. O Brahmarastra é provavelmente energia ao nível dos raios cósmicos. Quando aqueles que se renderam ao seu ego e arrogância dominam suas vidas, quando eles tentam usar essas armas contra o bem, eles falham. É por isso que penso que são armas de plasma, porque o plasma não pode causar danos. E agora temos uma repetição do Mahabharata com esse Sr. Trump agora. O Sr. Cash disse que o Sr. Trump se tornou mal e que a tecnologia não pode ser liberada quando pessoas como ele estão no poder, porque elas a usarão para prejudicar outras almas. E agora o Sr. Trump se gabou de sua covardia ao usar armas de tecnologia inferior na Venezuela. Ele usou um tipo de arma de micro-ondas que paralisou os soldados e alguns começaram a sangrar pelo nariz e entraram em convulsões. Alguns soldados disseram algo como que a cabeça deles doía tanto que parecia que ia explodir. Será que eles usaram energia sem fio e subiram o trabalho de Tesla no raio da morte? Agora outros países usarão esse tipo de arma seguindo o exemplo de Trump. Isso é parte do que temos que passar para alcançar a paz planejada em 2026. E o jogo da iluminação e a moeda cash são nossa esperança agora para estabelecer a paz mundial. Há uma enorme diferença entre os raios cósmicos e a energia dos raios cósmicos. A energia provém da interação dos próprios raios cósmicos, que se tornam uma corrente e são a fonte do dinamismo no corpo do homem, e não só do homem, mas também do sistema solar, das galáxias e do universo. Agora o Sr. Cash está dizendo que há uma diferença entre os campos gravitacionais e magnéticos, assim como há uma diferença entre hidrogênio e carbono 14. Portanto, é mais do que apenas o mesmo campo indo na direção oposta. Eles têm funções diferentes. Ele explicou por que alguns planetas, estrelas, galáxias e o resto têm velocidades de rotação diferentes. Tem a ver com a diferença entre os campos gravitacionais e magnéticos da entidade. Quando a lacuna entre eles é maior, mas a largura de banda gravitacional é mais estreita, o gravitacional se torna mais poderoso. Isso faz com que as entidades girem mais rápido. A maneira como eu penso isso é que o gravitacional se tornou mais focado e, portanto, mais forte, e a lacuna mais ampla pode significar que o magnético se tornou mais diluído. Em segundo lugar, há uma diferença na conversão da energia. Acho que ele quer dizer que o campo gravitacional de retorno está puxando mais do ambiente e isso aumenta sua velocidade de rotação. Em alguns casos, eles estão criando muita energia na lacuna e se tornam como um motor descontrolado. Então tem algo relacionado também que o Sr. Cash mencionou com carbono 20 e carbono 48, que ainda não sabemos. Em relação às sessões mensais de voo, ele disse que descobriu o que estava faltando no conhecimento dos buscadores de conhecimento e agora eles vão tentar nos ajudar a encontrar a transmissão. Isso significa que vamos aprender como transmitir informações dentro da estrutura do plasma e isso vai levar à capacidade de criar as condições corretas para a transmutação. Isso é o que ele viu que estava faltando. Todos tiveram uma pausa nos voos e agora vamos voltar com força total e maior poder para poder criar a transmutação. Mas os buscadores de conhecimento devem entender que essa mesma energia de raios cósmicos não precisa ser usada apenas para voar. Se quisermos fazer mudança em nós mesmos para compreender e mudar nossas emoções e nos tornarmos iluminados, podemos usar essas sessões para fazer grandes avanços nisso. Em 2026, a Fundação Cash lançará uma tecnologia revolucionária em que os carros nem precisarão ter baterias. Estamos trabalhando em uma patente e os documentos estão sendo enviados aos governos. Criaremos energia através da compreensão dos raios cósmicos, então todos os governos serão iguais e toda a humanidade terá acesso ao que precisar. Então trabalharemos pela alegria de fazer algo bom e não por medo da fome e da pobreza. Grandes mudanças estão em andamento e parte delas é compreender a diferença entre os campos magnéticos e gravitacionais e como trabalhar com cada um deles. Quando pudermos acessar a energia, não haverá problema em transmutar. O Sr. Cash fez uma declaração muito clara para aqueles que precisam ouvir dessa forma. Ele disse que somos o retorno do Cristo ou Messias no conhecimento do homem e não a fisicalidade. Todos nós teremos acesso ao conhecimento da criação, mas através de nossa própria investigação independente da verdade. Então saberemos como acessar e usar a energia. Nos próximos meses, tocaremos a alma e a fisicalidade de todos os seres vivos deste planeta. Não por meio de palavras, mas pela entrega de tecnologia para que todos os homens entendam e possam compreender. Eu acho que ele quer dizer aqui que o segredo está em trabalhar com a retroalimentação ou o campo gravitacional que volta para o Criador. Através desse campo carbono 14, receberemos o conhecimento, a iluminação e a compreensão de como a criação funciona. Tentem compreender o ensinamento de hoje, pois eu dei a vocês o segredo da criação. Outro aspecto importante da gemiosidade é que o nosso próprio corpo forma uma gemiosidade do lado esquerdo para o lado direito. Em outras palavras, há um fluxo contínuo de campos, por exemplo, do braço esquerdo para o braço direito, e isso ocorre da parte inferior para a parte superior do corpo também. Isso cria uma espécie de cilindro vertical que é como um confinamento de nós mesmos como corpo. Não é apenas que temos braços pendurados ao lado do nosso corpo para que possamos alcançar algo. Há também uma razão plasmática por trás disso e isso cria um limite para o nosso corpo de quem pensamos que somos. Isso se deve em parte à estrutura do carbono e significa que a gemiosidade não está apenas com a alma do homem. O corpo também tem uma gemiosidade que lhe permite funcionar. Esse é o mesmo padrão em toda a criação. Aqueles de nós que fazem trabalho energético estão bem cientes do emparelhamento do corpo, especialmente com a acupuntura, mas não sabíamos que isso era fundacional. Isso significa que quando temos dor ou problemas de um lado, podemos visualizar o lado oposto para equilibrar a energia, mas na verdade, atravessa diretamente e não apenas sobe pelos braços ou pernas para poder chegar ao outro lado. Quando observamos os mestres de Qigong performando, podemos entender que eles estão dançando ali dentro de uma coluna de Qi. Devemos ter em mente que quando o Sr. Cash revela informações ao público, ele primeiro realiza pesquisas e estudos rigorosos para garantir que elas sejam 100% corretas as informações. Ele passa muito tempo lendo artigos científicos e confirmando seu próprio entendimento sobre o plasma no estado material para o nosso benefício. Ele faz isso por amor, porque ele sabe que nós não conhecemos a totalidade do plasma, mas apenas pequenos fragmentos disso. Portanto, ele tem que nos provar através de nossa própria compreensão e não da dele. Um buscador de conhecimento estava se perguntando por que o Sr. Cash disse que a placenta é feita da energia masculina e não da feminina. Foi confirmado na internet que o Sr. Cash estava absolutamente correto com relação a isso. A dúvida estava em nossa própria falta de compreensão, mas é necessário que façamos a pesquisa nós mesmos para que possamos assim realmente entender e não apenas seguir cegamente. E é por isso que ele diz que tiramos esse conhecimento de acordo com nossa própria inteligência. Isso também significa que o plasma se manifesta em muitos níveis ao mesmo tempo e, portanto, temos que estar abertos para crescer em nosso conhecimento e então, aos poucos, entendemos mais e mais. Este workshop de hoje é um desses enormes tesouros do conhecimento da criação e eu espero que vocês dediquem tempo para descobrir suas belezas. O que está escrito aqui é muito limitado e certamente tem muitos erros nessa introdução. Eu espero que vocês se esforcem para desvendá-los e nesse processo todos nós aprenderemos cada vez mais. Outros tópicos desse workshop. Se o homem puder controlar o campo magnético inicial dos raios cósmicos, então seremos capazes de transmutar em segundos. Podemos criar centrais elétricas do tamanho de um átomo e é assim que o cérebro produz energia em megawatts para se manter em funcionamento. Os líquidos energéticos da Fundação Cash podem ser encomendados em qualquer farmácia europeia como produtos de bem-estar e são licenciados. De certa forma, em menos de 3 semanas após o final de 2025, a tecnologia do plasma da Fundação Cash tornou-se realmente pública, uma vez que pode ser adquirida abertamente na sociedade como qualquer outro produto. Esperamos que os europeus, que são os primeiros a ter esse privilégio, tirem proveito disso. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 626. Nas últimas semanas, estamos no caminho para compreender a conexão entre nós e a energia central da nossa criação e a criação de tudo o que vemos. Uma das partes mais importantes dessa compreensão é como nos conectamos e reconhecemos a posição para nos conectarmos a um plasma. Nas leis da física do estado da matéria, uma corrente fluirá na direção em que encontra a resistência e então dará um retorno à fonte de energia. Por exemplo, se você tiver apenas uma bateria e os fios não estiverem conectados a nada, a corrente não fluirá. Ela simplesmente ficará lá esperando para ser descarregada. No momento em que você conecta os fios positivos e negativos a uma entidade, não importa o que seja, o sistema reconhece e começa a alimentá-la com corrente. Um plasma funciona basicamente da mesma maneira. Os campos magnéticos e gravitacionais precisam se conectar para criar um fluxo de plasma. Ou podemos dizer que os campos magnéticos e gravitacionais interagem e os campos fluem. No mundo da cosmologia e da tecnologia espacial, isso é chamado de gravitacional e magnético. E na eletrônica é chamado de corrente e corrente de Foucault. A corrente de Foucault é o refluxo, mas não é realmente falada para o público isso. Eles criaram, na verdade, muitos nomes para esse tipo de coisa. Eles fizeram uma caixa de Faraday que impede que a eletricidade vaze. Na Fundação Cash, criamos caixas com materiais nano para reter os campos magnéticos e gravitacionais. No final, o resultado é o mesmo da caixa de Faraday. Não importa se estamos trabalhando com um campo de plasma, corrente elétrica ou gravidade, ainda se trata de dar e receber ou fluir para fora e voltar para completar assim uma circulação. Quando damos energia, temos que recebê-la de outro lugar ou ela se esgotará. No estado da matéria, chamamos isso de gravidade, o que significa que puxamos de algum lugar e então precisamos devolver o que é chamado de magnético. Não há diferença entre a corrente e a corrente de Foucault ou entre o que vimos com o professor Constantin Mile e o que o Tesla fez. Mile é gravitacional, Tesla, magnético. O princípio que estamos tentando explicar aqui é que não pode haver conexão até que uma retroalimentação seja estabelecida entre as duas entidades. É o mesmo com a alma do homem. Os raios do Criador encontraram uma fonte, então temos que dar uma retroalimentação para que ele saiba onde estamos, o que queremos fazer, quem somos e todo o resto. Não há diferença entre a localização reconhecida pelos raios do universo em relação ao Sol do nosso sistema solar e o Sol do homem que chamamos de alma do homem. Para que eles sejam reconhecidos e para que sua posição seja compreendida, o Criador sempre transmite para fora um plasma de hidrogênio ou o que chamamos de energia do plasma fundamental. Este é o Criador e é a fonte e o centro do universo. Quando o plasma fundamental ou hidrogênio se move, chamamos de raios de luz. As religiões deram nomes diferentes a isso, mas é a mesma coisa. Elas estão roubando as pessoas sob diferentes títulos. O Criador ele envia essa conexão igualmente através do universo, independentemente do lugar ou posição, e quando o estado de matéria é criado, uma resposta volta para poder dizer que está aqui para ser alimentado, mas tem que ser capaz de digerir, e portanto, ele o transfere em uma condição de plasma que está no nível da alma. Mas é um nível inferior ao da alma e nós o chamamos de carbono 14. Quando um campo magnético sai, ele requer uma retroalimentação que chamamos de gravitacional, ou uma corrente e corrente de Foucault. O Criador chega até nós através de uma linha de conexão que é como o plasma fundamental no nível do campo magnético. É o Criador, a fonte, o centro, ou qualquer nome que você queira dar a isso. Essencialmente é o carbono 14 como uma retroalimentação para a condição plasmática. O carbono 14 percorre toda a extensão do universo, e dessa forma ele viaja e interage com outros materiais, posições, outras almas, outros centros de plasma do campo magnético. Em condições ambientais locais, ele muda para o estado de matéria e o carbono 14 se torna carbono 12 no aminoácido na condição de vácuo do corpo do homem na condição atmosférica deste planeta. Nossos cientistas, cosmólogos e aqueles que lidam com os campos universais devem compreender todos os níveis que existem em uma bateria, em um campo plasmático na condição da Terra e na condição da alma do homem, e que isso tudo é a mesma coisa. Quando enviamos uma mensagem ao Criador dizendo que estamos aqui, fazemos isso no carbono 14, que tem um espectro de campo. Esses campos não voltam diretamente para o Criador, pois ao encontrar o caminho de volta, interagem com outros elementos e campos e levam à criação de novas condições, novas células, novos órgãos, novos sistemas planetários, novas luas e assim por diante. Eles acabam chegando ao Criador. De certa forma, eles dizem olá ao Criador da mesma forma que fazemos. No futuro explicaremos algo muito profundo no conhecimento da cosmologia dos campos magnéticos universais, que é o que chamamos de plasma fundamental. Todo plasma precisa ter um gêmeo para equilibrá-lo. É uma lei da física e não pode ser feito de outra maneira. A estrutura de todo plasma é tal que ele precisa ter outro plasma para equilibrá-lo. Há outro entendimento fundamental que é: o Sol está lá e cria a Terra e a Lua. Da mesma forma, o nêutron está lá e cria os prótons e usa o equilíbrio do elétron para receber a retroalimentação. Nosso universo tem um universo paralelo, o que chamamos de gêmeo. Um plasma ele precisa dar sua energia a uma posição e então recebe ela de volta para estabilizá-la. Se nosso universo está aqui há trilhões de anos, então ele tem um gêmeo. Da mesma forma, nosso sistema solar tem um gêmeo, um átomo tem um gêmeo, o nêutron tem um próton e um elétron em sua estrutura. Eles dão e recebem a retroalimentação. Todas as partes estão conectadas ao centro, porque os plasmas fundamentais são elementos do campo magnético, eles vêm da fonte, o que você chama de Deus, o Criador, e todo o resto. Ao compreender o quadro geral, fica muito mais fácil compreender o quadro menor, que é a alma do homem e ela tem uma alma gêmea. A alma do homem tem um gêmeo, mas uma divisão mais detalhada das partes dentro da alma do homem pode ser considerada gêmea, ou talvez emparelhada seja um nome melhor para isso. Por exemplo, a parte gêmea da alma do homem ou da alma é a alma da fisicalidade ou o espírito. Quando esses dois interagem dentro das condições do seu ambiente, isso leva à manifestação da fisicalidade do homem. A fisicalidade é, na verdade, como o elétron. Portanto, poderíamos dizer que a alma do homem é o nêutron e a alma da fisicalidade é o próton. Então, quando partes disso são eliminadas, torna-se a manifestação física do homem. Se olharmos para todo o processo de forma científica e objetiva e não com a intenção de tentar conectar isso a algo que nos beneficie, então podemos compreender que todo o processo é natural e fundamentalmente o mesmo em todos os diferentes campos de força da criação. Chega-se ao fato de que existe apenas um processo no mundo da criação. E então, como ele se manifesta depende do lugar, posição e posse, se ele criará uma célula do homem, uma alma do homem, uma estrela, uma galáxia, um universo ou qualquer outra coisa. Então também compreendemos sobre universos paralelos ou gêmeos e o resto disso. No mundo da criação, não pode haver exceções. As exceções são quando não compreendemos e procuramos outra razão para isso. Precisamos simplesmente entender a estrutura de como tudo surge. Se temos a alma do sistema solar, então onde está a sua alma da fisicalidade? Através da interação, ela se torna a manifestação da fisicalidade do sistema solar, que são os planetas como a Terra, a Lua, Marte e todo o resto do estado da matéria e da condição física do sistema. É aqui que a maioria dos buscadores de conhecimento falham em entender que todo o processo da criação é o mesmo, não importa o que seja. Não vemos corpos celestes no universo usando motores a jato para se mover. E algumas dessas entidades estão indo a 10 mil km por hora no estado de corpo sólido e podem viajar além da velocidade da luz na dimensão da energia. Portanto, não pode ser tão difícil. Há um princípio fundamental que precisamos entender. Os campos que enviamos de volta ao nosso Criador como carbono 14 são uma extensão do sistema magnético e o resto disso. Existem dois campos opostos, um é mais baixo e o outro é o mais baixo e eles vêm da dimensão das interações do campo plasmático. E qual é a diferença entre os dois? Na eletrônica eles chamam isso de voltagem e na física de diferença de potencial. Mas o homem não compreendeu o poder das interações dos campos magnéticos na totalidade da criação. De certa forma, o homem compreendeu, mas então a ganância pela fisicalidade o levou a descartar isso. Em um gerador temos um ímã que gira e então há uma parte maluca que fica lá e bloqueia a corrente. Quando um campo magnético atinge você e libera sua energia, o que ele faz? Isso não acontece quando uma onda atinge uma pedra também? Se você atinge alguém que está parado, você transfere sua energia para essa pessoa. O mesmo acontece com os campos de energia plasmática. Os raios do Criador não são únicos, eles são mais como um campo. Eles mesmos criam vibração e ondas. É o mesmo quando o carbono 14 viaja de volta para o Criador. Se você os bater juntos, o que você vai obter disso? Um pouco de poeira e detritos e uma quantidade enorme de energia. Em princípio, são as energias dos raios cósmicos que fazem toda a rotação dos planetas, sistemas solares, galáxia, universo e únicos. É apenas um raio cósmico e nada mais. O mundo da ciência ainda não compreendeu a beleza disso. Em vez disso, eles giram ímãs e estão perseguindo o que eles chamam de rotação perpétua. Eles não sabem que o plasma ele funciona com base na rotação perpétua. Como é que o homem não investigou a profundidade do conhecimento para compreender isto? É o conhecimento incompleto da humanidade que nos trouxe à nossa posição atual. Cientificamente, podemos culpar apenas uma pessoa por isto no ciclo recente de conhecimento do homem. Porque os nossos antepassados compreenderam este princípio e trabalharam com o plasma. Vemos isso em todos os sistemas planetários em diferentes locais. Vemos como o homem alcançou este conhecimento, mas não conseguiu espalhar pelo planeta porque naquela época ele vivia em aldeias isoladas. Mas agora temos um sistema de comunicação global que conecta a todos. Os buscadores de conhecimento trabalharam em seus magraves, mas nunca entenderam. Por que enrolamos o cobre? Não é essa a estrutura do plasma? Não é assim que a luz viaja de um ponto a outro? É importante para aqueles que querem entender a totalidade entender como a energia é transferida. O cérebro recebe energia com o plasma de hidrogênio e interage com a alma do homem e a retroalimentação é o carbono 14 que cria a energia que o cérebro usa. Os cientistas chamam isso de cetonas. Na verdade, eles chamam isso de energias alternativas, como quando o corpo está morrendo de fome. Eles reconhecem a glicose como a principal energia do cérebro. É por isso que o Sr. Cash diz que o homem não compreendeu a fisiologia, a estrutura biológica e todo o resto sobre o corpo, porque há sempre uma peça que falta. O problema é que os cientistas só conseguem compreender o ponto de estudo limitado deles, como por exemplo apenas a química, e não conseguem ultrapassar e compreender a física de algo. Eles têm uma mente limitada e recebem um PhD, ou um doutorado, e um cargo de professor que os prende a um estado específico e eles não conseguem pensar fora da caixa. No futuro, o homem terá que educar seus filhos para compreender a estrutura completa do trabalho do universo, que inclui, por exemplo, química e biologia, mas depois mostrar aos alunos a conexão entre elas também. E como tudo vem de um raio, e como a luz é criada e a interação dos raios que levam a outras criações. O hidrogênio é como aquele ímã girando no meio de um gerador, e o carbono 14 é como a bobina de cobre na saída, então a interação desses dois leva a tanta energia. É aqui que o cérebro obtém energia para funcionar. Esta é a mesma estrutura no trabalho do universo. De certa forma, no estado da matéria, chamamos isto de ferro e seus isótopos. Mas na dimensão dos campos magnéticos, nós chamamos de campos, raios magnéticos e raios cósmicos, mas eles têm forças diferentes. No estado da matéria, reconhecemos como os elétrons estão conectados ou se há um próton ou um nêutron extra. Então criamos todos os tipos de nomes malucos para essas combinações. Chamamos parte disso de isótopos. Eles fixaram seu entendimento no número de coisas como nêutrons extras. Enquanto que no plasma, o carbono 14 retorna com um espectro de energias que cobre todas as energias do universo. O plasma que criamos depende desse carbono 14 que retorna e de como ele interage com os campos do plasma fundamental. No gel do cérebro, entregamos diferentes forças de campo magnético para voltar ao universo, e isso está relacionado à nossa criação e ao nosso Criador. O cérebro tem diferentes densidades de plasma em diferentes partes do cérebro para diferentes emoções. Esta parte é para uma coisa e aquela parte é para outra. Os cientistas nunca entenderam como o plasma se mistura e é por isso que o cérebro é macio e tem diferentes estruturas. É porque ele é outra estação dinâmica de conversão de plasma. O homem mediu cientificamente a energia liberada pela alma na morte, especialmente em acidentes, que é até 50 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Não é do cérebro, mas da alma isso. Se esta energia não fosse liberada da cabeça, todos os órgãos seriam destruídos, e não se trata de energia ao nível da matéria, caso contrário seria tudo esmagado. O coração lhe saltaria para fora e as pernas saltariam e tudo mais, mas isso não afeta a alma, a que eu acho que ele se refere aqui à fisicalidade, na verdade. Essa energia é o que a alma acumulou ao longo de sua vida desde o momento da concepção no útero da mãe. Pela primeira vez, o homem pode compreender que o cérebro não precisa do coração ou da fisicalidade para existir, porque ele cria a própria energia e a sua própria dimensão de vida. O cérebro transfere energia através de duas dimensões de campos de energia para o corpo. O corpo ele usa o sangue para manter tudo limpo no corpo e evitar que fique entupido. O corpo criou dois sistemas neurais, um desce pela coluna vertebral e o outro vai pela frente do cérebro até o corpo, que cria assim uma interação de dualidade entre o sistema nervoso da medula espinhal e o sistema nervoso frontal. Um vem da emoção e o outro da fisicalidade, precisa ser criado, mantido e fornece energia a todos os órgãos. A inércia, que é o seu sangue, converte de volta ao estado de matéria e dá energia entre os dois. Quando o homem compreender isto e a totalidade da criação da vida, ele compreenderá como toda transmutação e transporte existem e como ele pode controlar isso. Se você não compreende isso, então pergunte a si mesmo por que, quando você sofre um acidente e a sua medula espinhal é cortada, você ainda permanece vivo. A transferência de energia permanece a mesma, mas você perde a conexão com alguns dos membros se eles tiverem sido desconectados, mas você não morre por causa disso. Isso ocorre porque a parte frontal do sistema nervoso, que vem dos dois lados do cérebro, cria um campo magnético e usa a linha do que não foi cortado para criar e manter a vida. Esta é uma das razões pelas quais a vida sai do corpo quando você corta a cabeça, porque tudo fica desequilibrado desde o sistema nervoso frontal até o sistema espinhal. Não há mais conexão com a alma do homem. O corpo perde sua conexão e é o fim da fisicalidade. Mas a liberação de energia da alma do homem através do cérebro continua. Se compreendermos como a energia dentro da estrutura do nosso corpo funciona através dos campos magnéticos plasmáticos e não aceitarmos toda essa besteira inventada pelos biólogos sobre como a energia é criada, então vocês, buscadores de conhecimento, serão capazes de compreender a diferença entre o que é comunicação e o que é transmutação. E compreenderemos que as transferências de energia por interações de loop infinito ocorrem quando os dois campos têm forças diferentes. Eles se alimentam mutuamente através de desequilíbrio ou gradiente de força. É por isso que estamos fazendo as próximas três sessões mensais de voo para que possamos ensiná-los a trabalhar com a transmissão de campos. Transmitiremos informações dentro da estrutura do plasma para vocês, o que levará a uma condição correta para a transmutação. Vimos que esse conhecimento estava faltando em vocês. Configuramos nossos sistemas para corresponder ao que é necessário. Fizemos uma pausa nas sessões de voo por alguns meses e agora estamos de volta e vamos atingi-los com o poder que abrirá a transmutação. Nosso trabalho é ensiná-los a transmutar e ser capazes de criar as energias necessárias. Vocês chamam isso de corrente ou usinas nucleares e tudo mais. Mas é, na verdade, a criação da corrente de energia dos raios cósmicos. Há uma enorme diferença entre raios cósmicos e energia dos raios cósmicos. A energia dos raios cósmicos provém da interação dos raios cósmicos, onde ela própria se torna a corrente e a fonte do dinamismo no corpo do homem. É também a fonte do dinamismo nos sistemas solares, galáxias e universos. Você não vê ninguém ligando nosso sistema solar a uma fonte de energia para girar, vê? Ele gira sozinho. O homem não compreendeu a diferença entre a gravidade e o magnético. A diferença entre os dois é a mesma que a diferença entre o hidrogênio e o carbono 14. É o mesmo que o nível superior ou nível universal, que é o hidrogênio ou a energia do plasma fundamental. Há uma divisão, interação e separação. Quanto maior a diferença, mas quanto mais estreita for a largura de banda da gravidade, mais poderosa ela é. É por isso que vemos algumas galáxias girando muito mais rápido ou algumas estrelas girando com uma velocidade maior. É porque há uma diferença na conversão da energia da fonte e como ela retorna à fonte ou ao ambiente com o qual interagiu, que está parcialmente conectado de volta à fonte. Elas criam uma energia mais alta. Há uma diferença entre o plasma e seu centro. E porque é uma combinação dos campos. É como um motor descontrolado que continua funcionando e não pode ser parado. Isso ocorre porque ele está criando energia demais na lacuna. Pode ser carbono 20, carbono 48 ou o que não conhecemos. E também temos a energia do plasma fundamental, que é o hidrogênio. A energia fica tão alta que se torna carbono 48. É por isso que obtemos carbono 48, porque a matéria tenta se combinar através da estrutura do carbono em carbono 14 e se duplica com o carbono 12, o que cria assim o estado da matéria, quatro vezes a estrutura. Isso cria um prime. A energia convertida cria uma formação estelar que cria um planeta e dá à estrela alta energia e alta velocidade em comparação com o seu ambiente. Ela faz isso ao tentar rejeitar ou retroalimentar como um campo magnético para o seu ambiente. Se o homem ou um cientista de estrelas entender como controlar o campo magnético inicial dos raios cósmicos, então o homem será capaz de transmutar em segundos. O homem também será capaz de criar centrais elétricas do tamanho de um átomo. É assim que o cérebro funciona. A estrutura cerebral, como um computador, consome megawatts de energia. Mas o homem ele não compreende isso porque está ao nível do plasma do campo magnético e ele não vê isso no estado da matéria. Este é o propósito da alma do homem como centro. Ela recebe energia da fonte e usa a si mesmo como ponto de referência para comparar o que o próprio ambiente criou para saber o quanto absorver. Ela retroalimenta para o carbono 14 da estrutura cerebral do aminoácido do corpo, juntamente com toda a estrutura do DNA. Há uma grande diferença entre o DNA e como ele é usado nos estados de matéria e de plasma. Se o homem compreender como usar o aminoácido na estrutura do DNA como plasma, então o homem pode mudar qualquer coisa. Não estamos falando de modificação genética aqui, mas sim de ajustar ou corrigir os campos. É assim que diferentes raças no universo são criadas. Isso é feito através do posicionamento do campo magnético e da compreensão do campo magnético da totalidade. Isso levará o homem a um novo conhecimento e a uma nova compreensão. Este é o marco no conhecimento que a Fundação Cash trará em 2026. Já começamos a enviar documentos para a confirmação desta tecnologia ao governo, e no momento os americanos não têm prata para construir seus carros e os chineses têm outra coisa. Uma evolução na ciência e na tecnologia virá nos próximos 12 meses e talvez em 2 anos. Vamos introduzir novos sistemas que não utilizam baterias. Então quem quiser poderá ter toda a prata que desejar, porque vamos criar energia através dos raios cósmicos. Os nossos cientistas estão trabalhando nessa patente agora. E isso está nas patentes que já apresentamos também. Traremos a mudança e nenhuma pessoa ou governo será mais poderoso do que outro, porque todos terão acesso igual a tudo e o que precisam na fonte. Então negociaremos, construiremos ferramentas também, casas e tudo mais pela alegria de viver, e não porque precisamos ganhar algo para viver. Toda a estrutura mudará quando o homem compreender como acessar as energias universais de uma maneira simples, o que tem sido ocultado dele. Temos que aprender a diferença entre a energia da fonte e os isótopos que surgem quando a energia está em sua retroalimentação ou completo circuito do positivo para o negativo. Por exemplo, quando você tem campos magnéticos, os campos de retroalimentação são os campos gravitacionais. Na eletrônica eles chamam isso de corrente de Foucault, mas eles não entendem isso da maneira do plasma. Se você ler como eles definem as correntes de Foucault, fica claro que eles estão falando sobre o campo gravitacional do plasma ali. Na realidade, é a corrente de Foucault que determina qual tensão é retirada da barreira. Ela não é determinada pelo equipamento elétrico que você conecta a ela. As mudanças evolutivas que veremos em 2026 cumprirão as promessas de todas as profecias do passado. Nós somos o retorno do Cristo, ou Messias, mas no conhecimento do homem, não na dimensão da fisicalidade. A humanidade terá acesso ao conhecimento da criação e, por meio de sua própria investigação independente da verdade, isso levará a compreender como usar energia. Nos próximos meses, tocaremos a alma e a fisicalidade de todos os seres vivos deste planeta. Não será por meio de conversas, mas pela entrega de uma tecnologia que todos compreenderão. Todos podem compreender que a energia fonte da criação vem da energia fonte como uma só. É assim que interagimos com a retroalimentação, e a retroalimentação que produzimos dará a corrente, que criará assim uma dimensão na estrutura do conhecimento e iluminará o homem para compreender o mundo da criação. Quando o homem compreender como essa energia funciona e puder acessá-la, então ele não terá nenhum problema com transmutação e transporte. Ele compreenderá como se transferir através dos universos e como a mesma alma se manifestará em diferentes formas e corpos de acordo com o tempo, a posição e a posse do lugar. É assim que nossa alma se tornará uma semente no mundo da criação, porque em essência ela sempre mantém contato e está sempre conectada à fonte do hidrogênio ou energia do plasma fundamental, e o carbono 14 como espectro dos campos da retroalimentação se converte nos isótopos do carbono 14. O que temos ensinado nas últimas semanas é o conhecimento futuro para a humanidade. Como mensageiros, ensinamos para que o homem tenha como referência o que procurar e almejar, e somos guias para que ele expanda seu conhecimento do espaço. A pedra angular da transmutação e do transporte é o que você pode criar como emoção, que é parte dos isótopos do carbono 14, e eles lhes dão a velocidade de viajar a extensão do universo como transmutação. E é para vocês, buscadores de conhecimento, aqueles que podem compreender para trabalhar nessa estrutura. Entregaremos tecnologia nos próximos meses e anos que o homem nunca compreendeu antes. Não somos uma religião ou um culto, somos uma organização científica. Ensinamos a ciência da criação sobre o universo e não o conhecimento limitado do homem sobre ímãs, microchips e todas as outras coisas com que ele brinca. Compreenda a ciência do hidrogênio e do carbono 14 e no nível de energia do plasma, e você então irá acessar o conhecimento do universo. Cabe a você decidir quais isótopos de energia e quais condições você pode adicionar esse conhecimento de compreensão a si mesmo. Se você entender o que acabamos de explicar sobre a alma do homem, então você poderá entender como se conectar com sua mãe que morreu há 20 anos e com uma criança que nascerá daqui a 100 anos. porque você entenderá as interações das dimensões. Tentem compreender os ensinamentos de hoje. Eu dei a vocês o segredo da criação, mas cabe ao homem descobrir como fazer isso. No momento ele não é capaz. Enquanto existirem presidentes como Trump, o homem não será capaz de acessar esse conhecimento porque essas almas são malignas na dimensão da criação. Eles usarão isso para prejudicar outras almas. O mesmo se aplica aos líderes que matam. A eles não será dado esse conhecimento também, pois eles usarão para causar mais danos. É por isso que trouxemos o jogo da paz. É por isso que você deve jogar o jogo da paz e compreender o conhecimento que vem através da dimensão da criação da paz. A política das armas e a política religiosa não funcionam mais. Espero que vocês tenham compreendido o ensinamento de hoje e que ao longo das últimas semanas nós os tenhamos preparado para compreender esse conhecimento revolucionário na ciência e na tecnologia. Um dia explicarei o conhecimento da fonte e como ela proporciona esse campo que é fundamental para dar e não ter nada. Ela permanece no nível mais baixo e a partir daí alcança tudo. Espero que aqueles que ouvirem este ensinamento nos séculos vindouros compreendam que a chave para o caminho do Criador e da criação foi dada aqui. Cabe ao homem compreender, entender e usá-la de maneira pacífica para a existência do universo e não apenas do homem neste planeta. Espero que a humanidade avance com este novo conhecimento. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 626. Bom, na segunda parte foi mostrado aqui muitas fotos de novos produtos de resina de raios cósmicos da loja da Fundação Cash relacionados às promoções do Dia dos Namorados, Páscoa e Dia das Mães. Esses são materiais de raios cósmicos que estamos lançando continuamente. Em breve lançaremos novas canetas de raios cósmicos que não são mais preenchidas com gás líquidos, mas são materiais de resina com estado sólido. Isso facilitará o envio para qualquer país. O recipiente plástico nas atuais canetas da Dor atua como um filtro de energia entre o corpo e as energias a serem retiradas. Agora você segura diretamente as duas energias e cria um círculo fechado. Estas são uma extensão dos novos sistemas de energia que estamos lançando. Você não precisa necessariamente comprá-las para a Páscoa ou qualquer outra ocasião. Você pode usá-las como decoração para colocar pela casa para transferência de energias. Tivemos dificuldade em enviar materiais de raios cósmicos pelo correio, então agora eles estão embutidos na resina. Agora, por exemplo, a nova canetadora é uma resina de raio cósmico em estado sólido. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode comprar essas canetas da Dor, e isso faz parte da estrutura de trazer paz e felicidade para suas casas, mudando as energias. Estamos desenvolvendo tecnologias que estarão em brinquedo que pode mudar as energias, portanto, se seu filho estiver doente, coloque eles pelo quarto esses brinquedos, pois sabemos que as crianças não gostam de tomar remédios. Nos próximos meses, como parte da reorganização da Fundação Cash, estamos solicitando licenças mundiais para serem usadas pela primeira vez com o vírus. Isso significa que podemos lidar com uma estrutura para superá-los. Isso não existe no mundo da medicina atual. Estamos mostrando muitas fotos aqui dos produtos de resina de raios cósmicos. Estamos fazendo essa oferta a alguns dos revendedores que trabalham com a Fundação Cash também, que se você trabalha com instituições de caridade ou algo parecido, a Fundação Cash pode dar esses produtos de resina gratuitamente para as pessoas que precisam. Estamos livrando a maior parte dos nossos estoques antigos de produtos GANs para abrir espaço para esses novos produtos de resina de raios cósmicos. O preço dos itens mais antigos será reduzido para preço de liquidação. É um bom momento para comprar algum desses produtos mais antigos. Estamos procurando revendedores de produtos da Fundação Cash em todo o mundo e é para aqueles que querem abrir um mercado e não apenas para comprar algumas peças para si mesmos. Parte da nova linha de produtos incluirá tecnologias avançadas. Esta é a nova maneira como vamos divulgar o conhecimento e tecnologia e fazer isso em produção em massa. Você entenderá em breve. Não falaremos muito mais sobre o que a Fundação Cash está fazendo por causa da interferência que vimos no passado, mas a Fundação Cash está trabalhando para se tornar uma das maiores estruturas do mundo científico. Estamos fazendo isso passo a passo e muito discretamente com o apoio de buscadores de conhecimento tanto financeiramente quanto cientificamente de outras maneiras. Desta vez, em vez de falar, vamos mostrar. Isso é a parte da estrutura que você verá com mais coisas incríveis saindo da Fundação Cash de uma maneira muito inteligente. Por exemplo, agora você pode entrar em qualquer farmácia na Europa que pertença à União Europeia e pedir as garrafas de GANs da Fundação Cash ou que chamamos de garrafas energéticas. Peça os líquidos energéticos da Fundação Cash que fazem parte dos produtos de bem-estar em qualquer farmácia e eles os encomendarão para você. Isso também será oferecido através de vendedores da Fundação Cash. Traga pelo menos 2 fones de ouvido para as próximas 3 sessões de voos mensais e estejam prontos para a nova experiência. E nos dê também seu feedback sobre o que você experimentou. Esta sessão é para transferência de informações, o que significa que nós damos ou enviamos informações de uma maneira diferente para a sua alma e, como eu disse também nesse ensinamento, você converte isso de uma maneira que você entenda a posição da transmutação. Toda a estrutura das sessões nos próximos 3 meses é para definir exatamente como podemos transferir essas informações para vocês, para que sua alma e energia as use para a transmutação. Isso é o que muitas pessoas tiveram dificuldade e agora desenvolvemos uma tecnologia na parte de trás do que entendemos e do que vimos do desempenho do 3 Atlas também. O mundo científico já esqueceu do 3 Atlas e para eles ele veio e agora se foi. Mas ainda estamos analisando os dados que recebemos do encontro, porque eles só observaram o que mudou na fisicalidade e nós observamos como ele estava interagindo com as almas através dos campos de energia do corpo do homem. E isso é muito importante para nós ampliarmos o conhecimento e compreendermos. Estamos implicando e aplicando o que aprendemos aos novos sistemas que estão surgindo agora. Isso permitirá uma transmissão mais rápida, mesmo para aqueles que não sabem como transmutar. Isso trará uma dimensão de transferência. Essas sessões são muito importantes para nós, então veremos com que rapidez você pode transmutar e se fundir na transferência de energia e como você usa isso. Você não precisa necessariamente usar isso para transmutação, você pode usar para sua autoconsciência e para mudar coisas em si mesmo. Vocês não precisam apenas transmutar com energia. Vocês podem transferir essa energia para mudar algo dentro de vocês emocionalmente, fisicamente e o resto. Isso faz parte da expansão da produção dos sistemas. Isso faz parte do que precisa ser compreendido em sua totalidade. Gradualmente estamos avançando para tecnologias que não são conhecidas pela humanidade e que trarão muita controvérsia. Veremos como as coisas podem funcionar na aplicação total. Os produtos de resina de raios cósmicos fazem parte dessa estrutura. Estamos reestruturando a Fundação Cash após quase 7 anos. Todos os produtos de gel serão vendidos abaixo do custo de fabricação para escoar o estoque. O mesmo vale para as almofadas de plasma. Elas foram reduzidas a preços acessíveis e você pode dá-las de presente a qualquer pessoa. Elas ainda têm o mesmo efeito que todos os nossos produtos de plasma. Há alguns anos fabricamos os produtos chamados copos de açúcar, que para diabéticos e para outros também. Agora estamos fabricando algo chamado miçanga de açúcar como parte do nosso trabalho com bem-estar. É como as unidades do obeso, que agora virão de uma forma totalmente diferente nos próximos meses. Esperamos concluir seu desenvolvimento antes do final deste ano para mudar o mundo da produção material. Faremos algo semelhante às impressoras 3D atuais, nas quais você compra uma resina e imprime um copo de plástico, uma peça ou qualquer outra coisa que você quiser. Mas com o sistema de plasma, se você quiser fazer um copo de cobre, o sistema produzirá o próprio cobre para fabricar o copo. Deve ser uma unidade do tamanho de uma mesa. Mas também podemos fabricar em tamanho industrial para fábricas de produção. Isso mostra e isso muda muitas coisas. Há muitas coisas sendo gradualmente retroalimentadas e estamos em posição de fazer isso agora. Há também um novo curso com os sistemas de voo e energia também. Gradualmente vocês verão os produtos chegando ao mercado, mas não produziremos apenas algumas unidades para os buscadores de conhecimento. Entraremos em produção em massa para as nações. Vocês verão isso quando acontecer. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que temos um gêmeo como o nosso sistema solar. E existe uma conexão de campo magnético entre nós? Sr. Cash responde, sim. É uma conexão plasmática, uma conexão cósmica, sim. Pergunta para o Sr. Cash. Então a distância não importa? Sr. Cash responde, na verdade não, porque é instantâneo. No corpo humano temos um sistema duplo de 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas e o resto. Em parte, isso se deve ao fato de ser uma gêmeosidade. Os campos da mão direita criam uma rotação contínua com os campos da mão esquerda, e isso cria um confinamento vertical do corpo. Ter os 2 braços e pernas em ambos os lados não é apenas para você alcançar algo. Há uma razão plasmática para isso. Isso cria um limite. A energia não fica solta ali. É o mesmo com as pernas. Esta é uma razão parcial e temos tudo em duplicata. Isso se deve, em parte, à estrutura de carbono do nosso corpo. Mas a gêmeosidade não é apenas com a alma, o corpo também tem uma. Isso permite que o corpo físico funcione corretamente. Esse princípio da gêmeosidade se aplica a toda a criação. As estrelas, a alma do homem, o corpo do homem, são todos iguais. Tudo encontra sua posição ao se conectar a algo. Por exemplo, seu corpo ele não está aqui por conta própria. Ele se conecta a algo com o qual interage e confirma sua existência. Você interage com o campo deste planeta no lado físico, e a energia da alma se conecta à alma do campo central deste planeta, além de ter sua própria conexão na força do campo de si mesma. Temos muitas conexões da alma e cada uma realiza seu próprio trabalho. No nível da energia, você ainda se conecta com a alma da Terra na mesma essência do hidrogênio e interação dela em relação à energia da alma que é criada e cria sua fisicalidade. Sua altura é ditada por quanta energia a mais você coloca na dimensão das camadas externas da alma do homem. Desde a introdução do McDonald's em sua cultura, os chineses e japoneses estão aumentando muito a sua altura. Isso acontece porque o lado físico do nível de energia encontrou uma correspondência que é mais forte. E se você come muito McDonald's, você cria e absorve muita energia falsa, que fica ali nas camadas externas da alma do homem. Está na dimensão da sua força da fisicalidade, por isso é uma energia maior, e cria assim uma distância maior da alma do homem. É feito de forma lógica porque atravessa a totalidade do trabalho da alma do homem e da alma da fisicalidade. Precisamos compreender melhor o trabalho da interação dos campos, então avançaremos no conhecimento. Chegaremos a compreender a interação adequada dos campos, e no momento estamos muito concentrados somente na condição física. Algo bom para vocês considerarem, que está além da capacidade da maioria de nós compreender, é como o nosso comportamento individual e nosso comportamento como raça humana afetam nossa alma e nossa alma gêmea. Quando nossa alma afeta a nossa fisicalidade, chamamos isso de doenças psicossomáticas. É hora do homem começar a considerar como o nosso comportamento e as pessoas ao nosso redor afetam a nossa alma. Discutimos como a relação entre o filho e o pai pode se tornar câncer de próstata e o resto. Então, se temos uma alma gêmea, como nossa alma ela afeta essa alma e fisicalidade que está em outro lugar no universo? As emoções dos campos do corpo afetam a alma do homem que afeta a fisicalidade. Se mudarmos a energia da nossa alma, então de acordo com o fenômeno de que quando você inverte um elétron, o outro também se inverte, a energia da nossa alma é transferida para a alma gêmea. Nós afetamos a estrutura da nossa alma gêmea, que pode estar em qualquer lugar do outro lado da galáxia, do universo, ou mesmo do outro lado deste planeta. Portanto, não somos responsáveis apenas pela nossa própria alma, mas também pela nossa alma gêmea. Agora somos responsáveis pelo corpo dessa alma, tanto quanto pelo nosso aqui na Terra. Mas não podemos falar sobre isso na sociedade porque as pessoas só gostam de acreditar na metade da história. Alguns de nós ficam felizes em dizer, ah, é minha alma gêmea, mas eles não sabem realmente o que isso significa. O que fazemos em nossa alma em relação à nossa alma da fisicalidade, fisicalidade afeta a alma gêmea. Por exemplo, se comemos muito McDonald's e aumentamos os campos que aumentam nossa altura, colocando muita pressão sobre a alma, isso também coloca uma distância entre as almas gêmeas. Isso transfere e pode aumentar sua energia. Temos que pensar em como adicionar energia à nossa alma é transferido para a gêmea e quanta energia ela absorverá. Agora você entende que o conhecimento é muito mais profundo do que pensávamos. É por isso que eu amo o ethos de Zoroastro, que é pensar, falar e fazer o bem. Agora você não tem apenas que salvar sua própria alma, mas também tem que salvar a sua alma gêmea, que está conectada à alma do Criador. Temos que entender que não somos um ser isolado por conta própria. Entendemos de uma forma mais profunda que somos parte de uma estrutura que não vemos. Faríamos algo para machucar nosso próprio filho? Então por que fazemos coisas que machucam nossa alma gêmea? Um dia abrirei essa caixa de Pandora, mas o homem não está pronto para isso. Pergunta para o Sr. Cash. Conheço uma instituição de caridade que trabalha com prisioneiros. Eles poderiam trabalhar com a Fundação Cash usando os novos produtos de resina de raios cósmicos para fins de pesquisa? Sr. Cash responde, sim. Já fizemos isso antes com orfanatos no Irã durante o vírus e vimos as mudanças nas crianças. Entre em contato diretamente com o Dr. Kern. Isso tem que passar pelo lado médico e os médicos decidirão como fazer, porque isso tem que ser feito cientificamente. Pergunta para o Sr. Cash. Você uma vez falou sobre o cérebro como uma maionese feita de hidrogênio. Você pode nos dar mais detalhes sobre isso? Sr. Cash responde. Quando falo de hidrogênio, me refiro ao plasma fundamental. Falamos sobre dois tipos diferentes de hidrogênio. Um hidrogênio em um sistema de gemiosidade com um elétron e um ponto central. Então, o hidrogênio no estado de matéria, que é chamado de deutério. Em algum lugar entre as duas energias e a matéria, ele cria uma estrutura nebulosa, mas ainda está dentro da mesma estrutura do plasma do hidrogênio. Isso é o que chamamos de cérebro do homem. Então eles inventaram todo tipo de coisa que gostam de pensar que estão vendo. A razão pela qual o cérebro é branco ou de cor creme é por um único motivo, é porque são plasmas altamente ativos. Da mesma forma que você vê a luz do dia como sendo branca e brilhante, as células cerebrais estão interagindo continuamente em alta potência e isso cria o gel e a cor branca do cérebro. A ciência ainda não compreendeu isso. A interação dos campos da alma do homem, que são o carbono 14, que é o fluxo de retorno, dá a ele a cor branca cremosa. Eu fiz isso como gancho e testei muitas vezes isso na Itália. É muito simples, eu costumava fazer em baldes isso. Trata-se de compreender o processo. É como sermos mágicos da ciência enquanto escondemos isso sob nomes diferentes de gancho. Na realidade, está funcionando como hidrogênio isso. Você pode interagir com isso quando tem uma linha de conexão. mas você não pode interagir com ele quando não tem uma linha de conexão. A linha de conexão no mundo plasma são os campos magnéticos, não são elétrons e todas as terminologias que temos para isso no mundo da química. Pergunta para o Sr. Cash: a gravidade da Terra exerce sua força igualmente sobre todos os seres que vivem neste planeta ou age de acordo com os campos magnéticos, os campos de raios cósmicos que cada alma carrega? Os seres que estão mais apegados à matéria sofrem uma atração maior da gravidade? O Sr. Cash responde: a gravidade não atua por si só no corpo do homem. Há uma combinação de forças de campo atuando e depende de sua posição e força de campo. Existem pontos centrais de campo gravitacional que se reúnem no centro do plasma de hidrogênio do planeta, o que eles chamam de centro oco. Então isso interage com a inércia, que é o estado da matéria, da condição e é dependente do carbono 14. Então existem as células no corpo, que são como outros satélites por si só no vácuo da pele do corpo. Ambos atuam nesse sistema. A energia do campo magnético central do planeta determina a forma do homem. A inércia determina a cor, a altura e tudo mais. As diferentes formas são de acordo com a inércia interagindo com o campo gravitacional e interações combinadas com a energia celular do aminoácido. É assim que obtemos alturas mais baixas e diferentes cores de pele também. Então os campos magnéticos e gravitacionais de materiais no solo de diferentes lugares da Terra afetam como o corpo se manifesta. Nos vales da Europa manifestaram-se pele branca e olhos azuis e tudo mais. Os cientistas provaram que qualquer ser humano com os olhos azuis, eles vêm de um único ser. Não sabemos se esse ser era um homem ou uma mulher. Mas, sem dúvida, se você tem olhos azuis, seja você árabe, escandinavo, do Himalaia ou da China, você vem de uma única pessoa que foi o originador dos olhos azuis. É a combinação do ambiente, do estresse e de tudo mais. Houve muitas pesquisas nos últimos anos que trouxeram muita luz sobre isso. Houve uma alma que criou os olhos azuis, que originou os olhos azuis, na verdade, de acordo com as condições em que se encontrava. Isso adequava a certos ambientes e veio através da linhagem de sangue. Ainda não podemos dizer se o originador era um homem ou uma mulher. A forma e a cor do cabelo dos olhos determinam certos comportamentos. Existem certas combinações de campos que levam à criação do cabelo ruivo e que dão origem a certos comportamentos psicológicos e emocionais. Isso se deve ao conteúdo do material e aos campos plasmáticos. Estamos entendendo isso cada vez mais. Tente dedicar tempo ao estudo de trabalhos de pesquisa. Eu passei muito tempo pesquisando, especialmente os mais recentes. Eles estão se tornando muito interessantes porque agora eles podem usar IA para poder descobrir pequenos detalhes que eram difíceis demais para um único ser humano entender. A IA ela pode filtrar os dados de uma maneira muito boa. Os pesquisadores então eles têm mais tempo para se aprofundar nos detalhes. Isso está lançando uma nova luz sobre as coisas. A gravidade é uma combinação da interação da sua alma, alma da fisicalidade, inércia, alma do planeta e, além disso, os campos que vêm do sistema solar. O sistema solar tem um efeito direto na nossa aparência e na forma como falamos, porque somos os campos magnéticos dele. Também há traços da galáxia em nosso comportamento e muito provavelmente encontraremos outras criaturas como nós, com dois braços e duas pernas, porque essas são as características desta galáxia. Em outras partes da galáxia, quando você procura por vida, talvez você não veja alguém andando lá, mas eles podem estar rastejando com seis pernas, porque eles se manifestam de acordo com as condições locais. Quando vocês, buscadores de conhecimento, começarem a falar sobre essas coisas, você deve abrir seus horizontes e olhar para o quadro geral e não permanecer com a mente fechada para o que lhes foi dito ou para o que vocês acham que deveria ser. Precisamos abrir nossos olhos e então poderemos acessar o conhecimento universal. Se vocês aprenderem a se conectar ao conhecimento e forem imparciais, vocês receberão o conhecimento da criação. Pergunta para o Sr. Cash: parece que os líderes governamentais estão agora mudando suas mentes e ações quase diariamente. O Sr. Cash poderia comentar sobre essa mudança repentina na política mundial? O Sr. Cash responde: acho que em muitas línguas existe um belo ditado que é: quando um louco joga uma pedra em um poço de água, são necessários 40 homens inteligentes para encontrar uma maneira de retirá-la para poder usar a água novamente. Esse homem se tornou o presidente dos Estados Unidos. Ele está jogando tudo para todos os lados, tentando deixar um legado para si mesmo. Isso fez com que muitas pessoas começassem a repensar. De certa forma, isso é bom, pois essa dinâmica mudou a norma de todos seguirem como ovelhas. De certa forma, vemos isso como parte do que foi prometido para acontecer em 2026. Não é só ele é apenas uma ferramenta. Como revelei no dia do Ano Novo, veremos muitas mudanças. Muitas pessoas estão começando a entender o método de liderança. Se olharmos para os países escandinavos, eles compartilham a riqueza da nação e ele não vai apenas para um homem. A Finlândia é uma das nações mais ricas per capita do planeta, com 100 mil euros por pessoa. ou a Noruega, onde as receitas do petróleo são investidas e os juros dos investimentos vão para o povo. Enquanto na Arábia Saudita, trilhões de dólares da riqueza da nação vão para uma única família. Sr. Cash contou a história da época de Yeltsin, quando os americanos lhe enviaram alguns bilhões para ajudar a nação durante a greve dos mineradores e para impedi-los de voltar ao comunismo. O cheque chegou às 9 da manhã em Moscou e às 9:30 da manhã já estava na Suíça na conta da filha dele. A estrutura da política americana no mundo através do SWIFT do sistema bancário com o dólar precisa ser alterada. Parte dessa correção está sendo feita pelos chineses e pelos russos. Alguém sabe a verdade por trás do que vemos hoje com a Revolução Iraniana, o que está acontecendo no Irã e como isso aconteceu? Foi o homem do amendoim, Carter, que trouxe isso para a humanidade. A estrutura foi alterada por um homem por causa de sua compreensão. O homem do amendoim, ou Carter, ele decidiu impedir a expansão do comunismo e para isso ele criou o cinturão islâmico. Eles trouxeram o Ayatollah Khamenei e vimos radicais na Turquia, no Afeganistão e no resto do mundo. As nações ainda estão passando pelo que foi decidido por uma pessoa e imposto às outras. Agora o cinturão islâmico não funciona. Os russos destruíram o Afeganistão e vemos o que está acontecendo com o Irã e há problemas ocultos na Turquia que estão prestes a surgir. Como eles vão corrigir essa situação? Dar tanto poder a uma única pessoa e depois chamar-se de superpotência é o problema. A China está agora mudando isso, o que é uma das melhores coisas que aconteceu. Isso faz parte da política mundial. Veremos o que vai acontecer nos próximos 7 a 10 dias no Oriente Médio. Qual será a ratificação disso? Será que o Estado de Israel ainda existirá ao final desse caso nos próximos dias ou semanas e o resto? Será que a Revolução Islâmica continuará ou alguém virá e roubará a riqueza da nação para si mesmo? Não importa quem está no poder. A única solução é trazer um equilíbrio e essa é pela moeda cash. Estamos trabalhando nisso. Vocês entenderão em breve. E esperamos concluir isso nas próximas semanas. Até 21 de março, traremos total transparência às moedas em todo o mundo. Vocês entenderão como funciona. Faremos isso através da moeda cash. Será como um clube do qual vocês fazem parte se tornam parte dos jogos cash e com isso vocês ganharão a vida. Através disso, seus dólares não serão usados para a guerra, eles trarão paz. Isso precisa ser feito. Traremos a unificação da tecnologia, o que significa compartilharemos isso mundialmente na Bolsa de Valores americana e na China, e através de nossa empresa na Alcha também, e espalharemos isso pelo mundo como parte do trabalho da Fundação Cash. Traremos tecnologia unificada, moeda unificada e compreensão unificada das necessidades do homem. Isso trará um fim a essas coisas. Todos vocês fazem parte disso. Vocês estão nos ajudando a financiar e a implementar isso. A maior mudança virá quando um menino na África que ganha 2 moedas cash por mês for igual a um menino em Nova York, na China e no resto do mundo. Todos pagam parte dos impostos e tudo mais. Então ninguém precisará viajar da África com um médico para os Estados Unidos para ganhar os mesmos 2 mil por mês, tendo que limpar banheiros e tudo mais. Eles podem permanecer com um médico em seu país, ajudando seu povo. O jogo da iluminação é esse processo de mudança que está por vir. Usaremos a ganância do homem para trazer um homem pacífico. Apenas observe e nos deixe passar pelo processo inicial de encontrar todos os problemas. Muitos de vocês estão nos ajudando nos bastidores com isso. Nosso desenvolvedor está arrancando os cabelos porque ele não tem tempo suficiente para fazer tudo. Estamos tentando resolver isso, então vocês vão entender. Não é possível mudar a cultura de milhares de anos dos homens abusando uns dos outros com uma moeda feita da cor de um metal. Temos que ser capazes de suprir todas as necessidades e que todos tenham o suficiente. E a beleza disso é que não estamos mudando a moeda nos bancos centrais. Pessoas de todo mundo podem negociar entre si e dividir as moedas cash. Existem 9 bilhões de pessoas no planeta e daremos 2 moedas cash por mês, 24 vezes 9, que dá 200 milhões de moedas cash por ano. Temos muito mais por vir. Então todos terão exatamente a mesma coisa e não precisaremos mudar isso. Onde 2 moedas cash comprarão luxo, educação e tudo mais na África, e aquele na América, nos Estados Unidos, poderá comprar um tablet com a sua moeda cash. Vocês entenderão como as coisas mudarão. Precisamos desses dias para levar o homem à posição de mudança. Estima-se que 42 mil pessoas perderam suas vidas na semana passada em um único evento. E por quê? Então temos um outro idiota querendo bombardeá-los para libertá-los, o que matará outras 200 mil pessoas. Desde quando matar trouxe mais liberdade? Peça ao Sr. Trump para ir bombardear sua própria casa na Flórida e ver se ele gosta. Crianças de quem que ele vai matar? A raiz da vida neste planeta precisa mudar e estamos nesse caminho. Então você entenderá que tipo de líderes precisamos e para onde estamos indo. Se forçarmos, então isso virá de fora. Se você mesmo fizer isso, é um problema seu. Estamos contando com a ganância do homem para torná-lo pacífico, então se torna uma ganância boa. Pergunta para o Sr. Cash. Seria benéfico adicionar os novos produtos de resina de raios cósmicos à água do banho? Seria possível harmonizar o corpo de forma mais intensa assim? Sr. Cash responde. Você tem que certificar de que os produtos químicos que você usa na água do banho não danifiquem a estrutura da resina. Caso contrário, por que não? Eles usam resinas em mesas, pisos e tudo mais. Depende de quais materiais corrosivos você os expõe. Teste um dos produtos químicos que você usa no shampoo, sabonete ou qualquer outro produto e certifique-se de que sua banheira não seja feita de metal. Pergunta para o Sr. Cash. Assim como afetamos nossa alma gêmea também pode nos afetar? Sr. Cash responde. Sim, claro. Mas não sabemos onde está nossa alma gêmea e como ela é. Estar conectado a algo não significa necessariamente gemiosidade. Gemiosidade é quando os dois estão ligados um ao outro ou travados um ao outro. Só porque você tem um amigo, não significa que você não tenha outros amigos. Aqui o Sr. Cash contou uma história sobre como ele observou dois homens homossexuais em um shopping em um país onde isso é proibido e rigorosamente controlado. Ele observou como eles eram afetuosos um com o outro, mas estavam atentos para ver se outras pessoas estavam vendo eles. Será que esse é o mesmo comportamento das almas gêmeas? O que elas valorizam? Que efeito elas têm sobre nós? Que efeito o que elas fazem no outro lado tem sobre nós? Mas sabemos quem elas são? Se permitimos, nós construímos. Se não permitimos, não pode ser construído. Pergunta para o Sr. Cash. A alma gêmea tem uma localização física relativa ao nosso corpo à medida que avançamos ou é chamada quando há uma necessidade real? Sr. Cash responde. Você não precisa chamá-la. A essência dos campos não precisa de confirmação da fisicalidade. Espero que vocês possam ouvir helicópteros ao fundo. Eles têm voado nos últimos dias e isso é um sinal de que uma guerra está chegando. Eu vi a mesma coisa quando morava na Itália, quando eles estavam planejando invadir a Líbia. No passado, eles costumavam bater os tambores de guerra. Hoje em dia, eles movem helicópteros e aviões para as guerras. É horrível o que está por vir. Vamos ver se eles conseguem tirar a pedra do poço. Pergunta para o Sr. Cash. A ganância é um músculo que tem sido sobrecarregado e temos que usar isso para ajudar a equilibrar. Quando tínhamos 7 bilhões, você disse que precisávamos de cerca de 500 mil reatores Magrave para a paz. O que é melhor agora para a paz? Sr. Cash responde. Ainda é a mesma coisa, nada mudou. Mas uma combinação de campos será usada. Usaremos as unidades de rede de uma nação e Magraves e introduziremos um novo sistema para os Magraves muito em breve. Você precisa trabalhar na combinação de campos. A vida não é apenas um campo. Você não pode comer apenas uma maçã. O corpo ele precisa de uma combinação de alimentos, minerais e tudo mais para poder sustentar a vida. Precisamos de uma combinação de Magrave, sistema de comunicação, uma estrutura monetária, estrutura política e nível internacional. Tudo isso precisa ser considerado. O meu nome pela segunda vez está sendo indicado para ministro de um gabinete. E eu disse, não conheço nação, como poderia ser ministro? Eles colocaram meu nome lá porque meu nome tem influência na nação. E por quê? Por que nós, como cientistas, deveríamos nos envolver em algo que não beneficia ninguém? Chegará um momento em que uma decisão se aplicará a toda a humanidade igualmente, então isso será governar. Enquanto dividirmos a Terra em pedaços e passarmos ordens separadas e fizermos coisas para nós mesmos, o homem terá esses problemas de poder, divisão e tudo mais. Isso beneficiou aqueles que estão no poder e têm a ganância do dinheiro para alimentar isso ao homem dessa maneira. Mas sabemos que a ganância tem uma frequência e um campo magnético, a força do campo cósmico. Sabemos o que é e em breve será tratado. Tem que ser feito em todos os três níveis, caso contrário vai se romper. Pergunta para o Sr. Cash. O pré-requisito para a transformação é que estejamos conscientemente conectados à nossa alma gêmea desde que a alma do corpo físico esteja conectada à alma? Sr. Cash responde. Sua alma é tão independente quanto a outra alma. A maneira como você age não significa que a gêmea agirá da mesma forma, mas ela tem seu próprio arsenal. Se necessário, ela pode fazer o que for preciso. É simples assim. Não precisamos sair procurando nossa gêmea. É uma conexão que se estabelece. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 624, você disse que a placenta é a energia do pai. O que o leva a essa afirmação, por favor? O Sr. Cash diz, sim, isso é comprovado cientificamente. Muitas pesquisas foram feitas nos últimos 3 anos, e em segundo lugar, o que dissemos faz sentido, está correto. No futuro encontraremos a relevância científica para isso que está correto. Eu originalmente mencionei isso há anos, quando começamos a falar sobre as crenças de Mitra, mas não precisa estar nessa dimensão. Quando eu apresento algo é porque fizemos muitas pesquisas sobre o assunto, então explicamos para vocês de uma maneira simples. Não é apenas conversa, porque nesses ensinamentos temos médicos, agrônomos, físicos e todos os outros. Os dados e as informações que apresentamos precisam ser 100% corretos. Mesmo que vocês não entendam agora, mais tarde será provado ser correto. Aqui um adendo que, talvez com muitos buscadores de conhecimento, o Rick ele tenha ficado surpreso ao descobrir que o Sr. Cash disse era realmente 100% correto. O Rick disse que descobriu no Google que a placenta é composta em grande parte pelo DNA do pai e pesquisas foram feitas pela Universidade de Cornell e outras instituições também. Então Rick disse, essa é uma ideia totalmente nova para mim. O Sr. Cash então responde, não é uma ideia, é a verdade baseada em fatos. É por isso que a placenta é rejeitada, porque ela não faz parte do corpo da mãe. Fazemos muitas pesquisas antes de apresentar algo. Aqui o Sr. Cash contou a história de como o filho do rei da Bélgica trouxe o círculo vermelho para uma reunião com o Sr. Cash e outras 20 pessoas para poder verificar se sua tecnologia estava correta. Eles tinham mesas cheias de artigos de pesquisa científica confirmando tudo o que o Sr. Cash afirmava sobre a tecnologia. Foi então que eles concordaram em registrar a patente. Quando fazemos uma afirmação, ela precisa estar correta, porque muitos de vocês são médicos e cientistas e irão pesquisar para ver se está correta. Agora vocês podem acessar a IA e verificar muito rapidamente. Agora vamos entregar a tecnologia e entrar em produção em massa. E vamos trazer a mudança. Não importa quem nos copie. Não se esqueçam, no final vamos controlar a economia com moeda cash e trazer equilíbrio. Portanto, não estamos preocupados com quem copia o que divulgamos. O principal é trazer o novo conhecimento, passo a passo. Eu carrego o mandato e cumpro esse mandato. Nenhum rei ou cientista pode parar o processo que iniciamos porque se trata da liberdade do homem de acessar o conhecimento da criação. Isso não é uma religião. É muito estranho que se você se juntar a um grupo político ou científico, ninguém se opõe a você. Mas se você se juntar à Fundação Cash, ele disse que você se juntou a uma seita. E por quê? É porque a Fundação Cash abre seus olhos para a realidade e então eles não podem enganá-lo, roubá-lo ou abusar de você. Se alguém se opuser a você fazer parte da Fundação Cash, vá explicar a eles por que quando você se junta a um grupo conservador, liberal ou eixo aquele grupo, ninguém se opõe. E nesses grupos, eles podem abusar de você e roubar sua energia. Enquanto que com a Fundação Cash, nossa energia ela vai para trazer equilíbrio à humanidade e espalhar o conhecimento. Quando fazemos isso, eles dizem que há algo de errado conosco. Isso significa que eles sentem que a ignorância deles é ameaçada pela verdade. Pergunta para o Sr. Cash. Acho que você disse hoje que quando expandimos nossa alma não temos limitações e podemos viajar pelo universo. Você disse que quando queremos transmutar, expandimos nossa alma. Portanto, não é uma viagem, porque já estamos lá. Isso está correto? Sr. Cash responde. De certa forma. É sua decisão. Pergunta para o Sr. Cash. Então, levar meu corpo físico é apenas um desejo, porque minha alma já está lá. Sr. Cash responde. De certa forma, sim. Já expliquei antes que muitos humanos se transmutaram e não é uma exclusividade. Você pode estar fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo, porque você expande sua alma e a confirmação do tempo da alma da fisicalidade confirma a presença. Muito simples. Você não divide, você expande. É uma grande diferença. Pergunto para o Sr. Cash. Quando fazemos meditação, como podemos saber que estamos expandindo nossa alma e nosso corpo físico? Sr. Cash responde. É muito difícil para alguém de fora de você saber. Mas cientificamente eles mostraram que a aura muda nas pessoas que meditam, mas isso é simplesmente a interação de seus campos com o ambiente. No entanto, essas máquinas que leem auras, elas são limitadas a um certo espectro. Quando obtivermos uma tecnologia mais elevada que possa ver as auras completas, veremos todas as diferentes conexões de um espectro maior. É como dissemos com um balão, depende da caixa que você o enche. Portanto, depende de quanto podemos abrir para poder enviar, e em vez de receber de volta. Como todos nós estamos sempre recebendo os mesmos campos do universo, não há diferença. A única diferença é com o que podemos interagir e o que nossa estrutura da fisicalidade e da alma da fisicalidade permitem. Elas ditam a dimensão da nossa aura, a interação do campo e a expansão. Você pode expandir sua alma além dos universos se souber como fazer isso. É da mesma forma que o Criador faz. Portanto, não é impossível, mas é necessário compreender os processos. Você precisa observar a fisiologia do homem para compreender quais sistemas de controle foram implementados para que você não fuja com a alma. O corpo ele desenvolveu glândulas para controlar a alma. Mais ou menos 80% das glândulas do corpo não são para a fisicalidade, elas estão lá para controlar a alma para que ela não leve a fisicalidade além dos limites que a alma da fisicalidade estabeleceu para ela. Por exemplo, por que a glândula tireoide tem o formato de uma borboleta no pescoço? Ela fica logo acima e do lado oposto ao sistema neural, que vem para a frente do corpo e controla todas as emoções. A medula espinhal controla o movimento físico, o sistema nervoso frontal controla as emoções, os batimentos cardíacos, a textura e tudo mais. Isso é o que passa pelo sistema neural por causa da tireoide. Se você cortar a medula espinhal, não poderá andar, mas seus músculos ainda serão alimentados pelo sistema frontal. Você ainda mantém os tecidos musculares e suas pernas não ficam com gangrena e caem. Isso faz parte desse sistema. Devemos estar sempre cientes de que existem dois sistemas funcionando paralelamente um ao outro na coluna vertebral e na parte frontal do corpo. Mas o homem só olha para um e pronto. Então, se você for inteligente o suficiente e puder entender o trabalho do universo, você poderá usar o segundo sistema para cobrir o primeiro sistema se ele não puder funcionar. Somos nós que decidimos quais restrições a aura terá e como faremos isso. A glândula tireoide, ela está posicionada para a separação dos campos da alma da fisicalidade. É por isso que ela fica onde ela fica. E a forma da borboleta indica os dois sistemas. As pessoas que têm lúpus têm essa forma de borboleta no rosto também. Essa é outra parte do controle dos dois lados, esquerdo e direito. É por isso que tem a forma de uma borboleta pousada na sua garganta ali. Espero que nos vejamos na próxima semana. Isto é, se ainda estivermos aqui e ainda pudermos transmitir e se os campos do universo ainda estiverem aqui. Veremos como o mundo mudará nos próximos dias e semanas. Tudo está sendo preparado para a paz mundial. Até mesmo o conflito entre as religiões se tornou de certa forma completo por outra parte das religiões. Um dia explicarei a vocês o que está acontecendo hoje no tempo que está por vir. Fim do índice rápido do workshop 626.